pode ter aeronave alinhando para decolar da 28? Pode ter aeronave na cabeceira? Ok, from runway 28, Golly, Eval, Ortiz. Thank you. Falou, Passarei 2231, livrou eco, para a solução de táxi. Aeronave para decolar da 28 somente. Ok, a gente aguarda aqui. Elas já estão para decolar agora ou tem condições de efetuar uma passagem? Não dá para fazer uma passagem. A nave ainda vai iniciar o táxi. Vai demorar um pouco ainda. Se autorizado, a gente já curva para passagem agora da presente. Aguarde, eu tenho um Airbus da TAM a 5 milhas da posição USAR. Ok. Brisa circular aqui nesse setor? Se manter essa proa por mais um minuto, após será iniciado, vai ser autorizado iniciar o padrão 4, ok? 3567 autorizado a final da RNAVE, reporte passando o 363. Afirmativo, vai informando 363. Para o táxi, TAM 3835 com 92 a bordo, 339, alterna com fim, TAM 3835. Rádio TAM 3835, observando a finalização do parqueamento do Boeing da Gol no 05. Está autorizado a prosseguir táxi via Juliette Alfa. Próxima Golfo vai chamar a torre em 118, decimal 95. Em caso de falha, 118, meia dúzia, a torre. E o ajuste é 10 no 2. Tem um bom voo, boa tarde. Juliette Alfa, entre a Golfo, torre 1895, negativo 18. Esse agora o padrão 4, vai ter que aguardar essa aeronave pousar e livrar a pista. Ah, se autorizado, curva pela esquerda para ingresso no padrão. Sierra Victor 363, TAM 3567. E 3567, autorizado. Completar o RNAV, chame a torre em 118, decimal 95, TAM 3567. 118, 95, até daqui a pouco. É. GV07, autorizado. Curva pela esquerda para iniciar o padrão 4, GV07. 07. Responder 5, 112, controle 1, 9, 3, 2, 1, 7. 7, 3, 2, 1, 7, chame pronto, pushback, acionamento 07, o ajuste é 1, 0, 1, 2. Chamará aqui no 07. Solo, passarei 2, 2, 3, 1, para ingresso no pátio. Fome está visual com Airbus, que irá taxiar na Juliette, próximo através do Get 6 dúzia. Afirmativo, visual. Gente, dê passagem ao Airbus da TAM após o mesmo ingresso para o pátio principal remoto 1-2. Gente, ingresso para o pátio principal, remoto 1-2, poderia coordenar o nível 240 para Barreiras para o 2231? Gente, 240 para Barreiras, aguarde. Ah, tá, 2231. Bravo Delta, aguarda autorização. 200, Alfa Alfa Delta autorizado. Tá 3835, tá na escuta do solo. Positivo, 3835. Gente, táxi lentamente. E aguardando devido à aeronave da GEV que está efetuando inspeção e vai dar passagem ao Boeing da Gol que irá cruzar agora a táxi Alfa ingressando no pátio 3. Positivo, então lentamente o táxi vai aguardar antes da sequila da passagem da nave da Gol, da 3835. Solo Gol no 396, boa tarde. Boa tarde, Gol no 396, táxi via Alfa, ingresso quilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, quilo, no pátio 3, chama para ingresso no pátio principal, com 396. Tá 3835, após a passagem do Bang da Gol com a matrícula Varg, após o mesmo estar autorizado, prosseguir em frente a Alfa e próxima Golfo vai chamar a torre, em 11895. Tenha um bom voo, boa tarde. Mesmo, prossegue, ponto de espera da 38, torre 18, 3835. Alice à esquerda, Kilo, pátio 3, aguarde para ingressar no pátio principal. Alfa 20, Alfa, Alfa Delta. O 360 nível, a saída é Gol e é Val Gonza. Gol e Val Gonza, obrigado. Esquerda Pro 20, Alfa, Alfa Delta. Golgate 01. Livre ingresso no pátio principal, segue para o 01, o Gol 1396. Juliette Bravo Delta, pronto, cópia. Papatango Juliette Bravo Delta, está autorizado, voo local, Salvador, Salvador. É, decolando da 197 com curva esquerda, corredor forte, até 40 milhas. O nível de voo autorizado 055, correto disponível. Sendo que após efetuar a esquerda, o corredor forte vai manter restrito no meu pés até a liberação do controle. Transponder 0172 e a frequência do controle 119.35. Pátio Juliette Bravo Delta, informe o pátio e pessoas a bordo. Estacionamento e táxi, chama agora a torre em 10895, caso negativo, frequência em 10862. Então, bom voo, boa tarde, Juliette Bravo Delta. Boa tarde, obrigado. Solo, boa tarde, Altan 3567, livrando sua escuta. Boa tarde, da 3567, táxi via Alfa, Juliette para o 6206. Alfa e 7 para o 06, grato. 040, 395. 395, redução para 250 nós. Azena velocidade 150, 390. Salvador, está 3217, posição 7 para o posto funcionando, está 3217. No 07, está autorizado, feedback, funcionamento, chame táxi. Semana para táxi, está 3217. Ali do 223, não. 31 mantém a escuta, será o número 2 para a Copa. Estimativo, você escuta quando eu faço. Bianca Brasil, 6321 and Red Copy. Red Copy, Bianca. Bianca 6321. 3821 and approve it to Brasilia for level 380 via Upper Zulu 17 and departure runway 28 after departure left turn and goal departure and after Eval position and after Ofito position. The squawk 5171 and control departure frequency 119.35. Okay, clear for level 380 to Brasilia via Upper Zulu 17. Departure runway 28, left turn. Goalie departure, we'll see the transition. Squawk code 5171. Departure control 119.35. Avianca Brasil 6321, thank you. 6321, read back is correct. And altimeter side 1012, and report to red for startup and push. Okay, 1012, thank you. Passarelo 2231, copia? Copia, 2231. 2231, passarelo está autorizado para a barreira, esse número voo 240, via Whisky 42 até Lapa, após DCT. Decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem, na saída gole, após Eval, após direto, o transponder 5133 e a frequência do controle 119.35. Está pronto para a nova passagem. Transponder 5133, frequência de controle 119.35, passarelo 2231. Correto, passarelo 2231, ajuste 1012, chame pronto para pushback acionamento. 1012, chamar para push acionamento 2231. Coro 395 ao controle. Voro 395, desça para nível 040, programa e espera sobre a posição CARI. Voro 395. 7, 1, 3, 9, 5. Papapá, Alfa, Tango, Sierra, informe visual com campo, desça para 1500 pés. Tango, Sierra. Papapá, Mike, Eco Delta, mantenha 500 pés, reporte ingresso no corredor Axé, através de Pituaçu. Pituaçu. 755, pronto para cópia. GV07 está autorizado passagem. Está iniciando a passagem, GV07. Campo AV, Salva Tango Sierra. Salva Tango Sierra, chame torre 1 no 8.6. Tá, eu vou te ver. Correção, Alfa Tango Sierra, torre 1 no 8.95. 118.95? Afirmativo. Alfa Salvador, o TAN 3217 com 67 a bordo, alternando Guarulhos, autonomia de 3 horas e 35. TAN 3217 está aqui. Resultado 3217, confirmando o PLB 67. 67. 7 graus, táxi via Juliette, Alfa e próxima Golf vai chamar a torre em 118.95. Caso negativo, torre em 118.612. O ajuste é no 012, então bom voo, boa tarde, o TAN 3217. Parou, quanto espera da 28, tem Juliette, Alfa, da Golf chama a torre 18892, tem negativo 1998, está 62, TAN 3217, boa. Gente, a primeira frequência é 11895. 1895, obrigado. Gente, autorizado. Salvador ground, Yonka, Brazil, 6321, 8 10, push and start. Yonka, Brazil, 6321, and approved start up and push report ready for taxi. We'll report ready for taxi, Yonka, 6321. 1 minuto no setor norte. Afirmativo. Sente. Coro 395, informe se fará RNAV ou vê o RD6 da 28. RNAV. Gente, está presente, voa na Pro Serra Vitor 362. Serra Vitor 362, 1395. Vai ter espera em cima na posição CARI ainda, Sean? Negativo, por enquanto não. Ok. Voo 395. Zero. Via Upper Whisky 58, decolando da pista 28 com curva à esquerda após a decolagem, na saída Gole, após Eval, após Gonza. Transponder 5407 e a frequência do controle 119.35. Torre, 118.95. Já. Upper Whisky 58, decola da pista 28, curva à esquerda. Gole, Eval, Gonza. 5407-1935, gol na 755. Correto, gol no 755, ajuste 1-0-1-2, chame pronto, pushback, acionamento. Gente, no 755. Boa tarde, estou Paulo, gol no 925 novamente, informação Bravo, solicita o 400 Brasília. 400 Brasília, guarde cópia, gol 925. O passarido 2231 para o pushback e acionamento, cliente da Yankee está na remota. Aguarde para iniciar o passarido 231. A gente vai aguardar. Agora, qual foi essa condição de bater inicialmente a Pro 060? Está presente? Confirme. Condições de bater inicialmente a Pro 060, está presente? Confirme a aeronave que modulou. Alfa Delta. 060 está presente, Alfa Delta. TAN 3835, chame Recife, 1288, até no 264. 288, 264, muito obrigado, boa tarde. TAN 395, está autorizada a aproximação RNAV, informe Serra Vitor 363, gol no 395, ajuste 1-0-1-2. Gente. Passará 363-395. Salvador Ground, Avianca 6321, taxi. The person on board and the alternative and the endurance. Dando, quando autorizado, efetuar nova passagem. Sim. Oeste, JF 07, aguarde para nova passagem. Controle Salvador, boa tarde, trip 5488, centro informação Bravo. Trip 5488, ação de identificação, chegada a CARI, desça e mantenha nível 040. CARI, autorizado 40040, possibilidade do Renave para 28. Gente, aguarde a autorização para o Serra Vitor 362, está previsto espera sob a posição CARI. Trip 5488. Pós-zona, CARI, descendo para o 40040, 5488, aguardando o Renato da 28. Serra Vitor 63, 395. Bruno 395, complete final RNAV. Chame torre 198, decimal meio. Correção, 198, decimal 95. 395, boa tarde. Zero, over. Correct. Controle Salvador Bravo Equipe Foxtrot na vertical Farol da Barra. O decola da 17. Cliente reportará 20 milhas de Salvador Bravo Equipe Foxtrot. Estão aguardando. Cliente, autoriza acionar os motores na posição? Sim, está autorizado acionamento, aguardando a autorização de pushback. Passarei. Gol no 755, portão 4, pushback e acionamento. 04, gol no 755, está autorizado, pushback e acionamento, chame táxi. Gente, 07, previsto mais 3 minutos em espera no setor norte. 7. Alfa, Alfa, Delta, informe a distância que permanecerá nesta proa. Distância que, por mais quantas milhas permanecerá nessa proa, Alfa, Alfa, Delta. Tente direita pro A200, Alfa, Alfa, Delta. Na saída Gola e transição VATAP. Tá ciente, está autorizado então da presente pushback. Decola com, na Gola e transição VATAP com curva direita. Correto, chame táxi. Para táxi, 2231. J07, autorizado passagem. Gente, J07 está iniciando então. Tan 3217, contato radar, suba ao nível 360, saída agora e transição Eval. 360, agora Eval, Tan 3217. 92505, a ponte para puxa acionamento. Gol 925 está pronto, cópia. Pronto. Gol 925 está autorizado para Brasília, número 400, via Upezulu 17, decolando da pista 28, com curva esquerda após a decolagem, na saída Gole, após Eval, após o Fito. Transponder 5405 e a frequência do controle 119.35. Já autoriza o pushback enquanto acontece, Thiago? 925 copiou, autorização? Afirmativo, autorizado 400 para Brasília, curva esquerda, pós decolando a 28, saída da Gole, Eval, Ofito, intercepta Upper Zulu 97. 5405, transponde 935 ao controle. Correto, Gol 925. Ajuste 1012, está autorizado, gate 05, pushback, sonamento, chame táxi. Livre. Passaredo 2231, acionado PLB de 18, 4 de autonomia, alternativa Palmas, está pronto para o táxi. Adianto. Possibilidade de completar o final do GPS, 028. Tante 002, aguarde espera sobre a posição ANTO. Táxi, via parte principal e vai manter a posição na Lima, chama na torre em 11895, caso negativo, contato 11862. Tenham um bom voo e boa tarde. O ajuste é 1012, passaredo. Cliente atualizado, táxi via Lima, na Lima 1895, caso negativo 1862. Passaredo 2231, muito obrigado, uma boa tarde. Gol 755, 68 a bordo, 310, alterna o Galeão, está pronto para o táxi. O controle está previsto, espera sobre a posição ANTO. Espera em ANTO, 8002. E a Índia e Alfa reporta a próxima taxiway Delta, Gol 1755. Paulo, Gol 1395, livrou a nossa escuta. Gol 3217, está na proa de Judas, aguarda transferência para o Centro Recife. Tá, vai voar na proa de Judas, que a saída foi Gole, Eval e após Eval, Gonzo, ok? Tá curvando à esquerda, então, na proa de Judas. Gente, dá presente voo em Judas e aguarde transferência para o Centro Recife, tá? 3217. Gente. O pushback no 05 ia entrar na entrada do pátio 3, fique atento e está autorizado seu táxi até o ponto médio do pátio 3. Então até o ponto médio do pátio 3 motorizado, Gol 395. 755, observando a passagem do banco da companhia, após o mesmo está autorizado para seguir táxi em frente Alfa e próxima táxi Golf, vai chamar a torre em 11895 ou alternando 11862 a torre, e o ajuste é 1012. Então bom voo, boa tarde, Gol no 755. Cliente 1755, motorizado táxi em frente. Próxima a Golf, monitora 1895, alterna 1862. Obrigado, uma boa tarde. Confirma a aeronave? Prossiga. Solicita aí, regresso para Salvador e descida, se possível, a descida em 360 no setor 50, tá? Olho GIV07. 2561 a bordo, 4 horas alterna Campinas. Nível 050. Controle Salvador, Juliette Bravo Delta, decolou a sua escuta. Papatama Juliette Bravo Delta, suba para mil pés, ingresso corredor axé, reporte farol da barra. Juliette mil pés, apatama farol da barra, Bravo Delta. Controle GIV07. GIV07, prossiga. Autorizado, necessita efetuar um padrão 3 a partir do FAP, mantendo 1.700 pés em descida após arremete na cabeceira, o GIV07. Informe-se, iniciará agora. Ok, então está se posicionando então para ingressar no padrão 3, o GIV07. Ciente, GIV07. Controle Salvador, muito boa tarde, web 6720, cruzando 200 para 1060, frente Bravo. Web 6720, sem identificação, chegada ANTO, desça para nível 060, pro da posição e pitch, aguarde e espera na posição. Pro de pitch, chegada em pitch também, né? Confirme. É, chegada em pitch pra gente? Afirmativo, chegada de pitch. E aguarde, espera sobre a posição e pitch. Nível 060. 060, pitch espera. 67, 6720.